confiar em ti, Senhor. No tempo de Ezequias, a sombra veio, Senaqueribe, com seu exército, se levantou. Palavras de medo, um grito intenso. Em quem confias se o Senhor não te livrou? E em meio à angústia a cidade clamou. Ele aqui os servos, vestes rasgadas. Não ouçam as vozes, a dúvida que trouxe. Pois em ti, Senhor, nossa fé é firmada. Confia em ti, Senhor, nosso refúgio. Não tememos o inimigo, a verdade é luz. Em ti encontramos força, nossa salvação. Em meio à tempestade és nossa canção. Rapsa quer gritava: teus deuses não são. Onde estão os que salvarão de minha mão? Mas a promessa, Senhor, é firme e verdadeira. Tua mão nos guarda, é nossa bandeira. Confia em ti, Senhor, nosso refúgio. Não tememos o inimigo, a verdade é luz. Em ti encontramos salvação. Em meio à tempestade és nossa canção. E mesmo quando a noite é escura, tua luz brilha em meio à dor. Sabemos que os planos são eternos. Em ti, descansamos em tua palavra, sempre confiamos.